vamos começar o RPGcast, o podcast RPGista que mais cresce na internet. Mas hoje a gente vai falar de um tema aí que é muito bacana, que é a influência da internet no cenário RPGista, cara. Vamos falar um pouco da blogosfera, vamos falar um pouco dos sistemas que estão sendo lançados aí pela internet, que estão sendo produzidos na internet, e vamos falar de algumas maneiras para você não desgrudar mais ainda da tela do seu notebook. Para acabar com a tua vida de vez, assim, de internauta, a gente convidou o John, da Sala 101, do blog. Ele vai falar um pouco para vocês depois sobre ele. E nós temos também a estreia de dois colunistas do RPG Valley aqui na equipe do RPGcast. Eu sou o RPGista e a internet acabou com a minha vida. O World of Warcraft acabou mais ainda. Galera, meu nome é Daniel Darkwolf. Para mim, grupo de RPG sem bardo pode morrer pra cobold. Então, eu sou a Laura Nis e eles me trouxeram aqui pra provar que eu sou mulher. Olha que sacanagem, gente. Bom, eu sou o Otávio e tô tentando até hoje mestrar essa voz RPG e não consigo. Ah, eu não sou o Thor. Ele também tem a voz bonita, mas essa daqui é original, menino. Fala, galera. Meu nome é Thiago Fernandes e a gente veio trazer aí o peso da blogosfera RPGística pra vocês hoje. Eu sou o John Bogea e eu não tenho uma faca de impacto tão leal. Beleza. Antes de falar, de a gente começar a nossa discussão, vamos para os recados. Essa semana tem bastante recado para você. Opa, então galera, para quem acompanhou a penúltima Canções da Meia-Noite, edição 25, saiu a premiação de uma parceria nossa com a editora Draco. Quero agradecer aí ao Eric, da editora, que presenteou o ganhador, o Igor Ordem do Caos, com um dos livros da série Imaginário. Parabéns, Igor, seus dados já foram mandados para a editora. E o livro deve estar chegando para você aí durante essa semana, provavelmente. Fazer uma menção honrosa à editora Draco, que é uma editora parceira aqui do blog RPG Valley. Sem dúvida, eles apoiam a gente pra caramba e a gente só tem a agradecer isso aí. Show de bola. O Thiago também tem um recado aí pra galera que acompanhou o último podcast e ficou sabendo da Dungeon Magazine. É, então galera, todo mundo já tá sabendo da Dungeon Magazine. Quem não viu, acompanha o último podcast. E essa semana vai entrar mais um post sobre a Dungeon Magazine. E avisar a galera aí que tiver interessado em anunciar, seja marca, livro, o que você quiser anunciar na Dungeon Magazine, já tá aberto o contato para receber a nossa tabelinha lá, o Sumikir. O último podcast, é legal falar que a gente conseguiu uma audiência muito bacana. Foram mais de 2.500 downloads. Teve gente que mandou e-mail falando que voltou a jogar RPG por causa do podcast. Teve gente que resolveu voltar a jogar MMORPG. Então teve gente de todas as tribos aqui. Teve bastante comentário. Opa, olha, inclusive eu quero dar um agradecimento pra galera do Naus, que é um fórum, porque os membros de lá gostaram tanto do nosso RPG Cast que eles publicaram. O pessoal lá poder ver. Então, eu queria falar que essa semana vai estrear, né, o Roll the Dice, vai ser o blog da RPG Vale pra galera, espero que vocês curtam e tal, e acompanhem, porque é sobre RPG, games e tal, que eu falo no blog, só que de uma maneira diferente, tá? E com uma garota. É, detalhe. Beleza. Vamos conhecer um pouco mais o nosso convidado, o John, aqui. Fala um pouco sobre você, pois cara. Eu sou o John, eu sou metido a game design de RPG, a escrever de RPG. Eu fechei recentemente aí um contrato com a Retropunk, vou publicar o Terra Devastada, provavelmente agora em setembro. Inclusive o Thiago, ele teve uma participação também no Terra Devastada, escreveu um conto lá. Tem uns pitacos e tudo mais, vai estar lá o conto dele logo na abertura do livro. E é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais o Terra Devastada, como é que faz? Lá no meu blog, lá no. Ou no blog da Retropunk ou no meu blog, lá no sala101.com. Sala 101 por extenso, assim. Mas beleza. pra falar da internet, assim, no ambiente do RPG, vamos falar um pouco sobre a nossa blogosfera. Por quê? Porque desde que a Dragão Brasil, a gente vai voltar a falar da Dragão, acabou, cara. Vários desses filhos órfãos da revista migraram para uma nova plataforma que estava sendo, chegando ao Brasil, que estava se desenvolvendo, estava pegando uma força maior, que é o que é ainda a própria internet, galera que fica conectada direto. Desde então, começaram a surgir 1, 2, 3 blogzinhos assim. Hoje em dia a gente tem, sabe, não dá pra catalogar o número de blogs RPGistas que tem por aí, são centenas mesmo. A gente vai falar mais assim um pouco dos, não dos maiores, dos mais frequentes que postam, mais que publicam mais, e um pouco da influência deles dentro da nossa blogosfera, não é? Daniel, você que conhece bastante, algo, falar um pouco pra galera de quais são os blogs que você mais acompanha, se... Ah, então, igual a relação à parte do RPG, você vê muito sistema, né, cenário de RPG nascendo nos blogs. Hoje eu acompanho muito o Might Blade, você tem hoje no site do Reduto do Caneiro uma revista digital e um cenário que eles também estão lançando. Temos o Old Dragon, que é da Paragon, né, eu corri isso errado. Então a blogosfera hoje serviu para massificar o RPG, esse lado do RPG que morreu com a Dragão Brasil. As revistas de RPG hoje estão totalmente na internet. Porque também começou a surgir aquele outro movimento, né? A galera deixou de ser só espectador e começou a ser produtor de conteúdo. Começou a falar, pô, eu gosto desse lance de Pokémon, mas eu acho que eu colocaria uma regra diferente. Vou publicar aqui no meu blog. E era assim que começou a ser consolidada toda essa blogosfera que a gente tem hoje, não é? Pois é, e o que é legal falar de sistema, de jogos, de cenários, é que o blog ele acaba virando um tipo de laboratório, onde o cara coloca as ideias dele lá, coloca as adaptações dele, coloca as households dele, os sistemas que ele criou, e a galera já vai sentindo como é que funciona, como é que funciona as coisas que ele criou, sendo testada, né? Já vai sendo testada, já vai absorvendo aquilo que ele já vai construindo aquilo. Porque ela tem esse caráter de dar um feedback mais automático, assim, mais constante do que você tá produzindo, né? Tipo de termômetro pro projeto. E tem esse esquema da diversidade, né, que os blogs trazem, e originalidade, porque antes, por causa da DB e tal, era bem tendencioso, assim, o esquema das revistas. E os blogs... Eles trouxeram isso mesmo, esse feedback maior, esse contato com até os criadores. E quando você vai em evento, você pode encontrá-los, é muito mais interessante. Um lance que é até interessante falar, que o Brasil é um dos 4 maiores produtores de blogs do mundo. Que massa, não sabia. É um dos países que mais produzem blogs no mundo. A galera que dá comunicação aí, que estuda propaganda, jornalismo, etc e tal, vive indo em eventos ou ouvindo falar de eventos que falam sobre social media, blogs, então a galera já tá mais entranjada nesse lance de saber a influência e o potencial que os blogs têm. Então, uma coisa que é interessante do blog também é que esse contato fez o seguinte: antes você tinha uma revista de RPG, você fazia pedidos de matérias para cair naquela revista. Hoje, as suas matérias podem estar nessa revista de uma forma muito fácil. Por exemplo, no site do Might Blade tem um fórum lá que é os jogadores do cenário vão publicando seus materiais lá e ele lança uma revista digital com vários materiais selecionados lá. Então, quer dizer, é uma forma de você inserir conteúdo que os próprios jogadores criam pro cenário. Você agrega uma série de, vamos dizer assim, colaboradores. Hoje todo RPGista é isso, frequenta esses fóruns. Porque assim, quem é as blogosferas, o que é um conjunto de blogs, blogueiros e pessoas que frequentam esse ambiente, que é o que a gente chama de blogosfera, ela sempre tem várias características. Então, você tem a blogosfera de humor, que a galera conhece Jacaré Banguela, Sedentário Imperativo, esses blogs mais assim, genéricos, eles têm as características deles. E a blogosfera RPGista, ela é muito marcada, talvez, por essa competição, não é? Por competição por quem produz mais conteúdo, quem posta primeiro o conteúdo. Então, tem bastante desse lance de ranking mesmo. São vários ranks de tudo quanto é jeito para falar sobre ela. Então, a gente tem aí, desde do ranking cinza, que era clássico e agora não tem mais, até o RPG.blogs. Então, se você quiser conhecer a fundo vários blogs e RPGs, se não quiser ficar só em um apenas, você acessa lá rpg.blogs, a gente vai postar esse link depois aqui no post do RPGcast. São mais de 300 blogs cadastrados só falando sobre RPG. Um que eu achei uma premissa base, nova assim, né? Uma iniciativa nova de blog na internet foi o da Carolina, a @PrincessWind no Twitter. Ela posta coisas sobre as sessões de jogo dela, né? Ela vai criando histórias a respeito das sessões de jogos que ela teve, né? Das sessões de mesa de RPG. Eu acho muito interessante. Uma coisa bacana. Thiago, fala um pouco mais pra galera do Pop Rank aí, pessoal que não tá habituado ainda. A galera que não conhece o Pop Rank, cara, é o rank da Paragons. É paragons.com.br/poprank, e ele lista pelo Alexa, que é um site que mede o número de acessos no Brasil e tudo mais, e ele lista o top blogs de RPG. Vai até o 16º, se não me engano. E tem alguns outros lá perdidos que também não estão ranqueados. É um rank assim que é bastante latente. Ele não fala especificamente da qualidade dos blogs, né? Vai falar basicamente da quantidade de acessos e ponto, né? É um rank de popularidade só. É um rank de popularidade. Então você tem aí vários blogs que a gente conhece que tá ali, por exemplo, Ponto 20, World RPG Fest, a Matilha, o blog Defensores, o Nitro Dungeon e até o RPG Valley, que estão aí no Pop Rank faz algum tempo. Mantém um pouco mais frequente, né? Além do Paragons, que sempre tá lá entre os top 5. Daqui a pouco aí. É tanto é um rank só de popularidade. E tem o Taluco, né, em primeiro lugar, que o Taluco nem é um blog, na verdade, de RPG, né, é uma ferramenta pra jogar RPG via internet. É, tem acesso pra caramba por ser exatamente uma ferramenta, né, então... Mas é interessante que o Taluco, eu acho que ele também entra no circuito de rede social, né, porque os blogs, os sites de jogos online acaba formando a mesma rede. É tipo se fosse uma grande rede RPGística. Assim. Isso é verdade, cara. Ele pode entrar a ser considerado um ambiente social de RPG, né? O blog acaba sendo isso, né? Que as pessoas vão, postam os comentários, aí tem um feedback do autor da matéria, e acaba batendo um papo nos comentários, e acaba tendo a mesma relação que tirando Taluco. Só não dá pra jogar via blog, né? É, que até uma das coisas que a galera às vezes não sabe, que desconhece, é que o blog em si não é uma rede social. A rede social do blog é construída exatamente nos comentários, na troca de links, né? Isso, exatamente. Quando nesse contato que tu tem com o público que tá lendo teu blog. Aliás, o mais legal do blog é justamente isso, né? Que tu deixa, o RPGista, ele deixa daquela posição passiva que se tinha quando se tinha nas revistas físicas, que tu comprava a revista na banca e a revista tinha aquela vontade de opinar sobre um determinado assunto e trocar uma ideia com o autor, mas o autor estava mais distante de ti, tu não tinha esse contato tão perto que tu tem no blog, como tem no Twitter, como tu tem nas comunidades. Você ficava dependente das cartas, né? Pra ver na próxima edição uma possível resposta se a sua carta fosse escolhida. Pois é, mas agora imagina a quantidade de discussões que se perdeu por conta das cartas, né? Que eu mandava uma carta. Aí daqui a uma semana o assunto esfriou, já não tinha mais assunto pra levar. Verdade, verdade. Diferente do bloco, é tudo em tempo real. É, mas assim, esse lance de competição, a competição é uma das dos três elementos que para construir uma rede social consolidada. Quando você tem uma competição, você tem uma qualidade maior em todos os que competem no primeiro no top, né? Estimulado a fazer melhor sempre, né? Aí tu acaba aprimorando. É, então, vocês tinham falado aí do RPG.blog, né? Como é que é listado os blogs. Então você ele já não é só tem pelo Lexa, não. No RPG.blog é também pela quantidade de clique diário um que o post recebe apurado, no site, né? Que cada post individual recebe, entendeu? Aposto que todo mundo que tá lá já fez isso, cara. Ah, então uma dica é manter o cara clicando no próprio post assim o dia inteiro. É. Até subir no ranking. Assim. Não, e também tem o número de post, né? Que o cara faz por dia também conta nessa lista aí. Eu acompanho sempre o RPG Blogs. Na verdade, eu me atualizo pelo RPG Blogs. Eu fico ligado o tempo todo. Aí quando pinta uma matéria, um título que eu gosto, eu vou acesso e leio. Fico mais pela manchete da notícia, assim. E tem o lance dos cliques também, né, que eu não falei, que o RPG Blog também lista, você pode dar nota, né, pros posts que vão aparecendo lá. Então acaba sendo uma opinião pública também que mantém o pessoal, os posts aparecendo nos tops lá. Massa, eu não sabia disso, eu vou começar a fazer também. Começar a clicar. Pois é, quando eu comecei a fazer o projeto do Terra Devastada, na verdade não se chamava Terra Devastada, né? Eu queria fazer um jogo sobre zumbis e que fosse narrativista. Então eu passei bastante tempo aí pesquisando, assistindo filme de zumbi, consumindo zumbis e tal, lendo livros. E muita gente me pergunta se eu jogava videogames, é porque eu não jogava, assim. Infelizmente eu não tenho muita referência de videogames. Quem já chegou mais com isso foi a galera que entrou no desenvolvimento junto comigo. De vez em quando alguém me pergunta se eu me baseei num videogame tal, e eu não sei se é porque eu não conheço. Aí quando eu comecei a jogar na internet, antes que eu tinha uma equipe, eu tinha uma equipe chamada Casa de Plástico, né? Então a gente se juntou pra fazer jogos. Hoje em dia a equipe não existe mais, não tem mais. E a gente montou um blogzinho e começou a divulgar, começou a soltar coisas sobre Terra Devastada. E as pessoas começaram a se interessar. E, tipo, o interesse das pessoas foram me empolgando e eu fui começando a escrever cada vez mais. Até que eu abri um blog só do Terra Devastada. E aí apareceu um monte de gente já com feedback de jogo, fazendo download de um resumo de regra que eu tinha postado. E a coisa foi indo. Eu acho que se não fosse por esse feedback que eu tive na internet, das pessoas que jogavam, talvez o projeto não tivesse ido pra frente, talvez eu tivesse desistido. Show de bola, cara. Sabe quem que isso me lembra? Não sei se você vai conhecer o Chris Anderson, que fez o livro The Long Tail, aquela teoria lá da cauda longa. Então, uma das maiores teorias, assim, que ele estudou o site Amazon, sabe? Pra estudar o sucesso do Amazon. E desenvolveu uma teoria de que você tem que ter um produto top e tem que ter vários outros produtos de nicho, e isso foi chamado de long tail. E ele É, e ele fez esse processo todo aí que você falou também. Ele tinha, começou a postar alguns estudos dele lá no blog dele, o blog do Chris Anderson, vou até deixar o link pra galera. E foi escrevendo, foi tendo feedback, foi tendo incentivo da galera e acabou transformando isso num livro, que é o livro The Long Tail, o livro de cabeceira, pra quem quer entrar no, na social media também. Bom, eu gostaria de saber, assim, do John, no que essa equipe dele alterou a visão dele sobre o conceito inicial que ele tinha, já que ele não jogava videogame, né? Não tinha esse contato de videogame. Eu gostaria de saber como isso ampliou o Terra Devastada na mente dele, no projeto. É. Na verdade, o Terra Devastada, eu me juntei com um amigo meu, o Fabrício Caxias, e a gente começou a desenvolver o conceito do jogo. O conceito principal é que a gente queria emular os filmes de zumbi do George Romero. Nós somos fãs do George Romero e a gente queria um RPG que emulasse aquele estilo de filme, né? Então a nossa referência de videogame foi muito pouco, foi zero, na verdade. Só que precisávamos de mais feedback. Tinha coisas que eu não sabia fazer, eu não queria escrever nenhum conto. Eu já chamei um amigo que tinha escrito alguns contos pro Terra Devastada. Falei, não, vem participar das equipes, coloca o teu conto, lê aqui, vê como é que ficou. Já pintou outras pessoas se interessando em participar da equipe, como o próprio Thiago, o Thiago Fernandes aqui da RPG Vale. Ele já entrou dando umas sugestões legais, já entrou com um conto legal, já encaixei o conto também. E outras pessoas também que acabaram participando assim do núcleo de desenvolvimento e que foram importantíssimas com sugestões, com opiniões, dizendo, essa regra tá legal, essa regra aqui não tá legal, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não precisa melhorar. Até agora, quando o Guilherme lá da Retropunk fazendo a edição, ele também dá um monte de sugestão e eu adoro receber sugestão, cara. Eu acho que o autor tem que estar aberto para sugestões. A internet teve esse impacto de ajudar você com esse feedback, né? De manter a galera informada ou, sei lá, manter a galera ativa no seu projeto, não foi? A internet vai dizer se alguém tem interesse no projeto ou não. Tu publica o projeto na internet e tu vê como é que as pessoas vão reagir a ele. Tu vê se foi uma boa ideia realmente o projeto. Ou se foi uma boa ideia só pra ti. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e a gente acha que é uma grande ideia e, na verdade, não é tão grande ideia assim, né? Tem um feedback meio negativo, as pessoas não se interessam e tudo mais. Eu acho que a internet é essencial pra isso, né? Quem sabe o que eu faria se eu não tivesse feedback imediato assim, das coisas. Na verdade, fortaleceu o RPG, né? Eu prefiro o cenário RPGista hoje do que o cenário RPGista de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. E tem um fator muito legal, cara, que é exatamente a reputação que os blogueiros RPGistas começam a ganhar. Antigamente você só tinha reputação se você fosse de uma editora, de uma revista, um ilustrador de um RPG que tinha sido publicado, né? Hoje em dia você, mesmo que não seja tão famoso assim, já consegue um respeito relativo sendo um blogueiro, né? O cara precisa aparecer de alguma forma e mostrar o que ele tá produzindo. Às vezes o cara tá produzindo uma coisa muito legal, mas não tem pra quem mostrar. Aí não existe fama, não existe reputação. E a única forma que nós tínhamos no passado era as revistas. Então, vai saber quantas e quantas pessoas tinham matérias legais para escrever e que não tinham como mostrar. E até é um dos fatores que dá credibilidade quando você vai apresentar um projeto para uma editora, para qualquer outro fator, que você chega e fala, não, eu tenho esse projeto e eu sou de tal blog, olha para você ver o nosso trabalho lá. que a gente faz, a seriedade. Massa, que a gente já virou o portfólio do cara, né? Pois é, cara, era até o que eu tava pensando aqui enquanto o John tava falando. Esse lance do da blogosfera, muitas vezes o pessoal pensa que a blogosfera se resume a só RPG Vale, Paragons e site de notícia. E não é bem por aí, né, cara? Às vezes o cara vem com um projeto, assim, pequeno, como o John com Terra Devastada, abre pra galera, e a galera daqui a pouco vai se metendo, vai se envolvendo, e aí você vê que aquilo vira uma bola de neve e você tem um projeto bem legal. Foi o que aconteceu com a Dungeon Magazine. A gente começou num projeto pequeno e foi levando pra galera, foi ouvindo feedback aqui, feedback ali, e agora a gente tá crescendo com um projeto bem legal. Então, quer dizer, quantos autores a gente não tem por aí de RPG, né, que naquela época das revistas da Dragão Brasil, ou até no comecinho da Dragon Slayer mesmo, iam continuar no anonimato, se dependessem só de uma grande editora pra aparecer. E hoje na internet você conquista uma popularidade, um público assim, estalando o dedo. A gente pode ressaltar o Old Dragon, não é? Old Dragon, será que Old Dragon seria o Old Dragon na época da Dragão Brasil? É verdade, com certeza não. É, porque a galera do Paragons mesmo é uma galera que tem bastante credibilidade aí, conquistou sendo o blog mais acessado de RPG que a gente tem assim, notícia. É, né? Uma coisa legal de desenvolvimento via internet é que, mesmo que o cara que frequenta o blog não seja o autor do projeto, ele acaba se sentindo parte daquilo, porque ele tá acompanhando o desenvolvimento, ele tá opinando, ele tá vendo a coisa acontecer, ele tá acompanhando a coisa acontecer. Então, o projeto meio que acaba sendo parte dele também, né? Tu tem um carinho maior por ele. É, eu posso falar isso, né? Que eu passei isso com o Terra Devastada seu aí. Você entra pra equipe, você vê o pessoal, você participar daquilo, pô, totalmente diferente. Pra quem cresceu com RPG e tudo, poder participar de um projeto desse, mesmo que você não seja, sei lá, o criador ou um dos top alguma coisa, de você ver como funciona por trás da criação do RPG, qual é a trabalheira que dá, é muito bom. Briga, discussão e o cacete. Não é só felicidade, né? A gente discutia muito. Tipo, e de vez em quando umas ideias assim meio malucas e tudo mais. É, não, pinta muito. Na hora do brainstorm, o que vier na cabeça, fala mesmo. E se for ruim, a gente joga na lixeira. Se não for, a gente desenvolve. Verdade, verdade. E às vezes as coisas vêm de onde você menos espera. É, pode ser uma ideia boba, alguém que entrou e deu uma... Nem trabalhou muito numa ideia. Então, assim, uma ideia muito louca, você tem um feedback positivo e, de repente, que estoura e te ajuda, né, a divulgar o seu blog, a divulgar o seu projeto. É verdade. Então você tem, por exemplo, vou citar a Labesfera, o meu perfil, o RPGista mesmo, lá na Twitosfera, cara, que hoje em dia já cheguei a receber proposta de marcas como a Copag, cara, pra falar assim, pô, cara, me dá umas tweetadas aí sobre o deck do Pokémon, sabe? Então você vê que esse lance de reputação que você vai construindo acontece, cara. Na época da Dragão, eu era um ladrão de Arton que não fazia porcaria nenhuma além de jogar. Na verdade, tu tinha ideias, mas você não tinha como mostrar tuas ideias, né? É, não tinha como mostrar. Eu mandava carta pra Dragão, sei lá, se chegava a carta na editora, cara. Ou se eles viam, ou se viam e não gostavam. Tu não tinha como defender. E mesmo que tu tivesse dado a ideia, tu não tinha como defender a tua ideia, né? Aí o negócio perdido. E com a internet isso muda, cara, porque você tem lá, tem meu Twitter, que eu vou posto o que eu quiser lá sobre RPG, minha opinião sobre o filme e tudo, e de repente você vê que tem pessoas te dando valor, eu falo, pô, cara, legal isso que você postou. E se você falar sobre a minha empresa? E se você falar sobre o meu evento? Porque ele sabe que tem um público que é fiel ao que você está escrevendo, ao que você está produzindo, né? E essa é uma característica muito legal da blogosfera. Sem burocracia, sem aquela preocupação com lucro, sem... Aliás, o negócio se torna muito democrático, né? Tu não tem a mesma preocupação que tu tem com uma revista física. Essa parte da disseminação do papel da RPG... Hoje a gente tem uma série de RPGs aí, né? E vale citar os mais recentes, que é o Fiasco e Violentina, né? Que surgiram aí com ideias geniais e que também talvez não teriam surgido se não fosse hoje a internet. Se não fosse... É, o Violentina, inclusive, conseguiu custear a produção dele em um dia. Na verdade, um dia ele alcançou alguma... 112% do custo. Ele passou o custo dele. Então, você não consegue imaginar hoje, talvez, eles fazendo uma propaganda dessa se não tivesse os blogs e a internet pra poder ajudar. Você quer saber como ganhar dinheiro com RPG? Pergunta pro cara do Violentino, que ele já custeou aí algumas horas o projeto, que passar é lucro, mano. Na verdade, o Eduardo, lá do Violentino, ele já fala, eu acho que há anos, sobre esse projeto dele do... Não sobre o projeto, ele fala sobre a forma dessa grande vaquinha online, desse site escrito de vaquinha coletiva, eu não sei nem como é que chama isso. É, vaquinha coletiva. É. Fora isso, ele tá há tempos já divulgando do Violentina. E o Eduardo é um dos meus autores de RPG favoritos, assim, o cara manda muito bem. E essa ideia dele, né, vale lembrar também que o crowdfunding é usado lá no exterior já há mais tempo. Tudo isso que a gente está recebendo aqui, que a gente está descobrindo, algumas pessoas estão descobrindo agora, são ideias usadas há mais tempo. Até o próprio lance de coisas menores, como por exemplo o Era Perdido RPG que a gente tem da Revistaria Digital, ou a própria venda de PDFs online que está chegando aqui agora, a Redbox está com umas coisas bem legais. Isso já existe por lá, a revista de RPG então tem a rodo lá por fora. Então tá sendo legal também esse contato novo que a gente tá trazendo aqui, quer dizer, que não é novo, né? Mas que a gente tá trazendo no Brasil, descobrindo agora. Ah, mas aí tá um dos paradoxos mais paradoxos que existe em todo o universo da internet. Porque o Brasil, vocês sabem que é o país que mais acessa a internet, né? Entretanto, cara, em relação à comunicação exatamente, ele perde feio para os Estados Unidos, cara. Você tem o maior prêmio de propaganda aí, que é o Keynes, por exemplo, que todas as campanhas digitais, as mais inovadoras, a prêmio Titânio, sempre vai para os Estados Unidos, e o Brasil fica muito longe de chegar perto deles. Então, em matéria de blogs, de ferramentas digitais e tudo, Estados Unidos tá anos assim à nossa frente. É, nós temos quantidade, mas nós não temos qualidade de internauta, né? O internauta brasileiro, ele acaba se perdendo muito em bobagens, assim. A internet é ótima, mas ela pode ser tão burra ou tão inteligente quanto o internauta quiser. Toda ferramenta, na verdade, é assim, né? Uma coisa que é interessante no Brasil é que nosso governo não segue uma das diretrizes da ONU, que foi lançada, se não me engano, mês passado, que dizia que a internet devia ser um bem comum, né? Um bem da humanidade. E o país com a melhor internet mundial, que é a Coreia do Sul, ele já possui essa visão, né? Lá a internet é de graça, é a mais veloz do mundo, no meio da rua você pode acessar de qualquer painel, né? Antes de você teclar... Com o dedo no teclado você já tá indo pro site, é uma coisa quase mental. E aqui a gente não tem essa qualidade porque por falta de visão, né? Mas em compensação a gente tem estados aqui no Brasil, cara, que a maior velocidade de banda larga lá chega a ser 500 mega por segundo. Você ainda vai pagar R$200 por isso, cara. Nossa, aqui em Belém ainda vai demorar muito chegar isso. Não, 500 kbytes, cara. É 500 kbytes por segundo. Putz, então você tem estados no Brasil que a internet é 500 kbytes. Eles provavelmente não vão ouvir o RPGcast, essa galera. E eles acabam ficando assim, excluídos de uma parcela grande da internet, porque a velocidade deles não suporta isso. Aí, essa não seria uma das missões da blogosfera RPGística? Formar qualidade de matéria e formar bons internautas, não encher a cabeça de internauta de bobagem, sem falar coisas realmente inteligentes e conscientizar essa galera, deixar essa galera mais inteligente. Ale, eu li um artigo seu outro dia na RPG Vale falando sobre RPG e educação. Isso pode ser mais entendido, certo? Eu acho tão importante quem lida com blogosfera, lida com RPG em si, e é professor, forma mentes, né? A formar a mente dos jovens, fazê-los, né, abrir os olhos para esse mundo de informação, ao invés de procurar somente bobagem na internet, né? e as coisas perigosas que algumas crianças e adolescentes procuram, né? Fazer informação, fazer a mentalidade desse pessoal parar de achar que leitura é castigo. É exatamente isso, cara. Às vezes o internauta, ele foge pra internet porque ele acha que lá ele vai ter acesso mais fácil à informação, né? Ele foge do livro. E ele encontra, isso que é foda, ele acaba encontrando bobagens. E ele consegue. É, ele conta tudo pronto, ele vai, eu preciso fazer um trabalho pra escola. Eu preciso ler um livro de 200 páginas. Não, vou aqui na Wikipédia. Ele já copia tudo e cola. Então, eu acho que o blogueiro tem meio que essa missão de deixar a internet um pouco mais inteligente. De não ser... De deixar menos boba, entendeu? Não ao extremo de ficar sisuda, mas deixar um pouco mais inteligente já tá ótimo. Exatamente, pra vocês terem uma ideia, outro dia eu conversava com uma criança da minha família e jogava aquele joguinho famoso de um deus grego lá do PlayStation, sabe? E eu falando com ele, nossa, isso apareceu aqui, aquele deus tal, ele falou, você já conhece isso? Eu falei, não. Aprendi isso quando estava na quinta série. Ele, como? Eu nunca aprendi isso. Eu falei, pois é, você lê pouco. Pô, moça, você já chega de moleque já, mano? Ah, é meu afilhado, eu posso. Porque até um ponto que o John tocou sobre a formação de opinião e tudo mais dos blogueiros, isso é um ponto legal. A gente falou aqui do Violentina, falou da Era Perdida, falou da Dungeon Magazine. Esse é o lado bom da blogosfera, né? Mas também tem aquele lado pesado, ruim da blogosfera, como aconteceu, não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás. Vou citar aqui dois casos, né? Primeiro foi da Rede contra a galera do Tormenta, que rolou aquela confusão, acho que o pessoal lembra, na época do Thor e tudo. E, quer dizer, isso faz a gente pensar na responsabilidade também que os blogueiros têm por trás disso, né? Você, além de tudo, é um formador de opinião. Então tem uma diferença entre eu falar, como a gente fez aqui na RPG Vale, pegar um dado, uma análise e falar, pô, a RPG Com mandou mal nisso ou naquilo. Ponto. Foi um fato, uma análise que o Ale fez de marketing. Agora, outro lance é a gente virar e falar, não, pô, o cara da RPG Com mandou muito mal porque eles não fazem nada, porque a RPG Com é muito ruim, porque o encontro internacional era bem melhor. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, porque o pessoal fala que a gente precisa de novos jogadores, RPG, fazer crescer, não sei o quê. Mas os caras que vão começar a jogar RPG, eles estão lendo o teu blog. Quando você começa a meter pau à torta e doidado, sem saber direito o que você tá falando, você manda uma geração que não sabe direito o que é o RPG. Porque você informou ela mal. Então é legal o pessoal tentar isso, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Mas uma das coisas que a gente pode perceber, Thiago, é que os blogs RPG, os blogueiros, têm uma preocupação. Porque você sabe, o John sabe, e o Daniel, todo mundo aqui do podcast sabe como que é difícil manter o RPG Vale, a Sala 101. É difícil, cara, ter uma frequência. Difícil pra caramba. Mas a gente gosta, a gente quer prover conteúdo assim pra galera. Então, sempre os blogs que estão ali nos tops, ou outros que já tiveram como o RPG do Mestre, eles acabam tendo assim uma qualidade de conteúdo muito alta, cara. Você vê que os caras se preocupam em gerar mesmo aquele texto, aquela análise, principalmente conteúdo de RPG. Eles têm essa questão de, eu quero escrever uma dica de mestre, eu vou escrever exatamente a dica de mestre. E pesquisa é essencial, né? Antes de fazer qualquer matéria que seja que não seja de caráter de notícia, né? Aliás, até notícia precisa de pesquisa também, né? Vou englobar logo tudo. Eu acho que pesquisa é essencial, não adianta só postar a tua opinião pessoal, porque tu vai estar formando opiniões também, como o Thiago falou. Pois é, então eu acho que a pesquisa ela é essencial para te poder montar os posts do blog, para te dar qualidade ao blog. Verdade, tá, verdade. É uma coisa que eu vi em um blog RPG de outro dia, e me deixou muito triste, assim, é uma coisa que eu tento fazer com o meu Twitter, até tuitei bastante sobre isso já, é unir os blogs RPGistas, né, do Brasil inteiro. Tem até alguns blogs estrangeiros me seguindo devido ao negócio do Tepan Star Wars, mas enfim, é o pessoal parar de ficar se desrespeitando, se trollando, né? Achar que concorrência não pode ser uma coisa saudável, né? Como disse o Ali no início do RPG Cast, concorrência ela serve para você melhorar o seu conteúdo, né? Você vê o que a pessoa está criando de novo, você aprender e você melhorar. Não para você ficar dizendo, ah, eu sou melhor do que você, ou o seu blog é ruim, o meu é bom. Eu acho isso. Que isso é tudo um aprendizado, né? Inclusive, o editor-chefe do Joystick, aquele famoso blog americano sobre games, ele chega a fazer uma citação, que ele define a arte de blogar como a arte de fingir que você sabe sobre tudo. Porque, cara, se você, tipo, saiu um jogo novo... Fingir de ser brasileiro, né? Porque assim... Impressionante que um brasileiro acha que sabe sobre tudo. Ele mesmo define no livro Blogging Heroes, ele fala assim, pô, cara, eu não consigo jogar todos os games que eu escrevo lá no Joystick. Mas eu tenho que saber, ou pelo menos, escrever como se eu soubesse sobre todos eles, né, cara? Então aí que tá o lance da pesquisa, de você ter essa preocupação com a qualidade que você quer passar pro cara, a notícia que você tá querendo passar pra ele. Aí a importância da pesquisa que o João falou, né? E só completando o que o Sábio começou, é porque agir de forma preconceituosa, por que falar mal do outro cara se eu posso aproveitar esse tempo e agregar qualidade ao que eu tô falando, né? Tava falando, cara, que você pega os principais blogs e vê os números de acesso, e as editoras não pensam nisso, as editoras de RPG que eu tô falando, não pensam nisso como uma forma de propaganda, como uma forma, inclusive, muito forte de marketing. Se você pegar editoras como a Draco, eu sei que faz isso, enfim, tem outras, elas procuram sempre parcerias com blogs literários, mandam livros pros caras fazerem resenha, e você não vê as editoras de RPG muito dispostas assim a mandar livro, a pegar um lançamento e jogar na mão de um blog pro cara resenhar. Isso seria uma ideia muito interessante, né, cara? Começar a ver os blogs não só como fonte de informação, mas como uma forte fonte de marketing. Alô? É, pra você ver, o cara da Retropunk, ele até falou que, tipo, quando eles vendem 300, tipo, cópias, é muita coisa, tipo, o número mágico deles. Daí eu penso assim, o podcast nosso teve 2,000 e poucos acessos, como assim vende só 300, entendeu? Eu acho que eles realmente não exploram o mercado da web mesmo. Cara, mas isso, eu vou dizer pra vocês, só acontece no mercado RPG. Porque... Eu acredito até por mim que as editoras de RPG, a IADG, a Jumbo, todas elas, enxergam blogs de RPGistas como consumidores dos livros deles e nada mais. Isso é um questionamento legal, né? Você pegar, como a Laura falou, eu não sei o que tá por trás da Retropunk, né? O que o Guilherme pensa nisso e tal, mas você pegar e pensar, pô, se o cara tá disposto a acreditar num projeto que vende 300 cópias no mês, por que ele não poderia estar disposto a acreditar num blog como fonte de mídia dele? É, e além do mais, mídia é qualificada. Por quê? Porque não vai ser uma propaganda invasiva, você não vai colocar na televisão, sendo que você não sabe quantos RPGistas vão estar assistindo aquele programa naquela hora. Agora vocês sabem quantos RPGistas vão estar acessando o Paragons, o RPG do Mestre, o Dragões do Sol Negro, você sabe quantos RPGistas vão estar acessando o RPG Vaga, a Sala 101, entende? Bem, pelo menos aqui em Belém a gente mensalmente faz um evento, a gente faz um ciclo de encontros ali na Livraria Saraiva. E todos os eventos a gente teve apoio das editoras. Né? No último evento a gente teve o da Devir, que ela mandou 2 livros do Forgotten Realms, mais 3 livros de romance, mandou vários brindes assim, pra gente sortear. No próximo vai ser sobre Dragon Age, e a Jambô já mandou um monte de brindes também. Quer dizer, eu acho que pro apoio dos blogs, na verdade eu acho que os blogs precisam se posicionar como meios de mídia pra editora também, tá? É, cara, mas eu acredito que não funciona por esse seguinte motivo. A galera, se você que é da área da comunicação, sabe que Tem muitas empresas que ainda não botam fé no blog como mídia, principalmente quando você não é da área da comunicação, assim. Então, as editoras, elas veem eventos porque é uma coisa física, mais tangível, né? Blogs, eles não, talvez não acreditam tanto, cara. Mas eu acho que a gente tem que melhorar a forma com que eles veem a blogosfera como um todo, assim. Porque, tipo, pra cada um blog legal, com conteúdo legal, a gente tem 10 blogs que são bem bobos, assim. Que geram conteúdo que talvez não seja tão interessante. Aí se tu for botar com uma escala de 100 blogs, aí tu tem 10 blogs legais e sei lá, 90 que talvez não sejam tão interessantes. Eu acho que o empresário, ele vê mais por aí, vê mais como um todo, né? De repente, dando portfólios, pegando essa... Esse número de acesso que a RPG Vale tem, fazendo um projetinho, de repente a gente pode até aceitar fazer uma parceria. Uma coisa que a gente corre risco, né, de aceite de empresários nessa época que a gente está vivendo, é querer fazer coisas puramente comerciais, né? Vocês infelizmente sabem da existência do 4.0 e estão vendo essa tendência aí. Eu acho que não, vocês que mexem mais com propaganda, marketing, deve estar vendo essa tendência em outros meios de comunicação, né? Na música, né? Criar uma coisa mais comercial do que de qualidade. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é continuar visível, né, para os empresários, mas sem perder conteúdo, né? Não se tornar uma coisa puramente comercial. Mas quer ver, John, um exemplo de uma campanha bem executada que rolou no mercado RPGista? Foi a Torre Negra do Stephen King. Quando lançou a Torre Negra, cara, se você lembrar bem, vários blogs de RPG receberam alguns livros para sortear, para fazer a mecânica da promoção que mais fosse adequada ao seu público, entende? Então foi uma movimentação da blogosfera que aconteceu por parte de uma agência de propaganda contratada para lançar a Torre Negra. Agora, isso nunca aconteceu no mercado RPG. Nunca vi a Jumbo, por exemplo, fazer uma ação coordenada nas redes sociais que não seja divulgar ela mesma nas próprias redes. Mas aí já é uma questão da agência de comunicação da editora da Torre Negra, pensou nessa campanha e aconteceu, né? Será que não seria também uma questão das pessoas que são responsáveis pela comunicação das editoras de RPG pensarem nesse tipo de comunicação e divulgarem? Ou se tem esse departamento de comunicação nas editoras? Eu acredito que quem está no departamento de comunicação das editoras está criando blogs para ele. De repente está rolando um desencontro. Que tal entrar em parceria com esses outros blogs? E já que a gente está numa era de PDFs, de geração de PDFs, como a Jumbo está fazendo, como a Retropunk está fazendo, eles poderiam ceder uns PDFs para um determinado blog para poder fazer um release legal. Vou dizer pra você, cara, se a gente pensar bem, se unir aí os 20 primeiros blogs de qualquer ranking que tem aí, deve chegar a 1 milhão de acessos fácil, cara. 1 milhão de acessos, cara. Sabe quanto que é pra você propagar em 1 milhão de acessos de pessoas vendo seu conteúdo na televisão? É caro pra caramba, mano. Pois é, legal fazer um projeto disso aí e mandar pra uma editora. Olha, nós temos 1 milhão de acessos. Que tal mandar um PDF do livro de vocês pra gente ler e fazer uma release legal? Verdade. Ou, de repente, se cada blogueiro que tá escutando a RPGcast, mandar aí os podcast pras editoras. Ou isso, né? Na verdade, vale faltar aí que o Era RPG fez essa ideia, né? Ele criou uma... Eles usaram esse recurso, eles criaram um PDF, distribuíram para vários blogs e tiveram um retorno excelente. E as editoras de RPG é para um público específico. E esse público está nos blogs. É ali que você vai atingir esse público. O RPG é coisa de nicho, né, cara? Você tem que atingir o nicho. Então, por exemplo, se você imaginar, você reunir os 10 maiores blogs de RPG, tem, se for, 1 milhão de acessos, cara, é milhares de RPGistas que acessam esses blogs. Então é que nem, por exemplo, citaram aí, pô, vendeu 300 livros. Se você fizer essa comparação, caras são. Eles não estão sabendo enxergar ali uma oportunidade muito boa. E a coisa importante também, que eu volto a falar no assunto, nós somos RPGistas de hoje, outras mentes RPGistas estão se formando, né? O nicho, como diria o Alê, está continuando, né? E a nossa responsabilidade de fazer com que as coisas sejam amplamente divulgadas, né? Não só visando lucro, não só visando atingir uma área específica comercial, mas fazer também com que a coisa continue, né? Alguns de nós, algum tempo atrás, passamos por aquele tempo de pessimismo achando que o RPG ia morrer, e graças à internet isso não aconteceu, né? E graças à internet nós temos contato com muita gente jovem, né? Crianças de 5, 6 anos estão aprendendo a mexer melhor do que a gente em computador, e estão aprendendo também. Melhor do que eu não. Oi? Melhor do que eu não. Você usa sua criança interior. Você também forma essas mentes, entendeu? Você que é professor ali, continuando a falar nisso, você forma essas mentes, você traz as suas aulas para esse, né, universo de fantasia, porque, poxa, é bastante realmente para uma criança ter uma aula de história onde tudo é dito, decorado. Pô, se tudo pudesse ser imaginado, fica perfeito. O GURPS, que a Laura tanto adora, foi um pioneiro nisso no Brasil, né? Aliás, eu acho que no mundo. Laura é GURPista. É melhor a gente não entrar nesse assunto. Não, olha para você. Não, mas então, também tem uma questão, que é o seguinte: os novos jogadores de RPG também estão nos blogs. Não, mas assim, sem querer defender as editoras e tudo mais, né? Mas é porque eu tô ali vendo como é que funcionam as coisas na agência, a gente tá tendo um pouco de experiência pra montar evento aqui em Belém. Eu acho que falta informar a editora disso. Tentar oficializar esse tipo de parceria. Monta um projeto, manda pras editoras, vê que a editora se interessa. A editora também, ela não é obrigada a se interessar, só pra saber a visão que ela tem de marketing. De repente o marketing dela lá é sensacional e ela não precisa do blog. Enfim, ela tem a posição dela de comercial. Mas, óbvio que vai ter editoras que vão se interessar. Eu me ponho no lugar do empresário. Quando eu pego a blogosfera RPGista e vejo de uma maneira mais ampla, eu não consigo enxergar ainda a qualidade que tem o RPG Vale. Infelizmente, eu não consigo enxergar a qualidade que tem o RPG do Mestre, a qualidade que tem o Paragons. Quer dizer, tu tem que mostrar isso pro dono da editora, tu tem que mostrar isso pro departamento de marketing da editora. Eu acho que precisa, já que é pra ser uma parceria profissional, o blog também tem que agir de forma profissional. Então vamos fazer um projeto, vamos mandar pra editora, vamos tentar oficializar esse projeto, vamos montar essa parceria, pra ele mandar sempre um brinde do novo lançamento deles e etc e tal, porque eu tenho uma boa receptividade quando eu monto eventos, por exemplo, que a gente faz um projeto, manda pra editora e a editora manda os brindes pra gente distribuir. A Jambô mandou até presente pra todos os mestres que narraram, entendeu? Eu acho que falta só alinhavar esse contato editora e blogs e mostrar que a blogosfera não é feita só de blog book do RPG, não é feita só de blog de D&D, que tem aí aos milhares, que também tem a galera que quer trabalhar de forma profissional, de forma mais informativa, mais jornalística. É muito importante a gente ressaltar que antes de montar um projeto, para sair pedindo patrocínio para qualquer editora, você tem que montar o projeto editorial do teu blog, cara. Tem que transformar ele num blog apresentado. Exatamente, não adianta cobrar profissionalismo se o próprio blog não é profissional. Então, se tu quer profissionalismo, então, tem que ser profissional também. E não é o layout, por exemplo, que vai fazer do seu blog um blog profissional. Não é o CEO, nem o CM, não é nada. É o conteúdo dele. É um misto de tudo isso, cara. É quem trabalha com você. É a sua paixão, assim, e sua dedicação para atualizar ele sempre. É o público, é a interação que vai ter, que vai transformar ele num blog profissional. E agora a RPG Vale vai ter um veículo de mídia, né? Vai ter a revista, a Dungeon Magazine. A revista vai sair só pelo meio eletrônico, né? Não vai ser uma revista física ainda, não é isso? Não, ainda não. Vai ser só pelo meio eletrônico. Até porque justamente o que a gente tava falando, né? Esse lance de público e tudo mais. Eu acho que a gente tem que começar ganhando espaço ao tal público. Não adianta você querer jogar uma revista por aí pra, sei lá, bater de frente com a Dragon Slayer, que independente do que todo mundo diga, ela já tem um público conquistado e firme há 300 séculos. Isso aí. Mais uma participação bacana aí. É, do Thiago, Daniel, que estão com a gente sempre assim, no, nos RPG Cast. É, a Laura e o Sávio, sejam bem-vindos pra gente estar sempre fazendo novos podcasts. Um abraço pro John aí, acessem a Sala 101. Acessem e comprem o Terra Devastada quando sair em setembro. Se não gostar do Terra Devastada, pelo menos compra pra dar uma força aí. Compre. Aí presta atenção no conto do primeiro capítulo que eu ouvi dizer. Bom, aí, o conto do primeiro capítulo vai ser aí do Thiago Fernandes. É isso, né? Lembrar da galera de comentar, participar também, que a participação deles mesmo não estando no podcast é importante pra caramba. A gente manda e-mails, tweetados, comentem, sei lá, ouçam, baixem o podcast. Quanto mais vocês ouvirem, mais bacana. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back.